Aleluia, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu santo e bendito nome, Deus. Continue profetizando sobre a vida do seu irmão. A continuidade do que Deus fará através dele nesta cidade. Senhor, eu conhecerei esse meu irmão, essa minha irmã, como alguém importante que Deus está levantando para uma obra importante nesta cidade. Este é um seminário de crescimento, onde o crescimento já está acontecendo. Eu ministro autoridade, eu ministro graça, eu ministro discernimento, ousadia, intrepidez na vida do meu irmão, para cumprir o chamado para o qual o Senhor convocou. Usa a minha vida, Senhor. Usa as nossas vidas, usa a vida dos meus irmãos. Ore por aqueles irmãos que estão com você na sua igreja. Proclame, profetize: Senhor, eu estou ministrando graça, unção, vida, quebrantamento, discernimento, crescimento, amadurecimento dos meus irmãos na tua presença. Eu estou profetizando um novo tempo na minha igreja local. Senhor, eu estou profetizando crescimento, vitória, novos convertidos. O Senhor levantando ministérios, o Senhor levantando obreiros, o Senhor levantando, Senhor, frentes ousadas de ação nesta cidade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos dado como corpo para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Eu quero repetir, eu estou aqui porque Deus me mostrou claramente que há um manancial, há uma fonte de vida, de graça, de avivamento, de manifestações dele que estão sendo desobstruídas. E nesta cidade, Deus fará coisas tremendas, e através desta cidade, nesta região, no Brasil, e Deus vai trazer pessoas de todos os lugares para ver o que Deus está fazendo aqui, para receber o que Deus está fazendo aqui, para serem impactadas, como também Deus trará pessoas de muitos lugares desse mundo para ministrar a nós nesta cidade. E assim como foi plantado sementes há muitos anos aqui, de um avivamento, de um mover do Senhor, de encontros, de congressos impactantes, importantes, vitais para a vida da igreja, o Senhor fará nesses próximos anos aqui aquilo que a gente nem imagina, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Estamos num seminário de crescimento ministerial, nos lembrando que o Senhor nos deu um chamado: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, descansa, elas vos serão acrescentadas. Cabe a nós um tempo de arrependimento, de confissão, de ir para diante do Senhor e declarar: Senhor, eu, na maioria das vezes, estou fazendo o contrário. Eu estou buscando as outras coisas e pedindo que o Senhor, no teu reino, me ajude a buscar as outras coisas. Grande parte da minha vida tem sido dedicada assim, Senhor. Uma oração, um clamor, um fervor para que o Senhor me ajude a buscar as outras coisas. Para que o Senhor me ajude a ter as coisas, a resolver as coisas. E eu quero que o teu Espírito Santo me abra os olhos, o entendimento, o coração, para que eu enxergue isso. Eu estou fazendo o contrário. Eu não estou buscando o reino em primeiro lugar, eu estou buscando as outras coisas. Eu procuro que no reino eu encontre as coisas que me ajudam a buscar o que eu preciso nessa terra. Mas eu quero uma mudança na minha vida, gradativa. Não é uma coisa mágica que acontece de hoje para amanhã, é um crescimento, é uma mudança gradativa, mas é uma mudança impactante, e é uma mudança para fazer diferença na minha vida e na vida dos outros. Eu quero realmente ser alguém que vive buscando, em primeiro lugar, o reino. E as demais coisas me serão acrescentadas. Então, Senhor, eu quero o ministério que o Senhor tem para a minha vida enquanto eu estou nessa terra. Porque, Senhor, que eu vou para o céu, eu vou para o céu. Eu já fui salvo. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. E se por acaso alguém aqui, ou nos ouvindo, em qualquer lugar do mundo, não tem tanta certeza disso. Ainda é tempo de dizer ao Senhor, eu quero experimentar o milagre do novo nascimento. Porque se você tem medo de morrer, se você tem uma insegurança de partir, você precisa colocar a sua vida diante do Senhor para saber se realmente nasceu de novo. Porque, na verdade, na vida de um santo, tem um desejo maravilhoso. Ah, meu Deus, o dia que eu fui embora dessa terra. Ah, mas eu não queria deixar isso. Não tem problema. Eu não quero deixar meus filhos, eu não quero deixar minha esposa, eu não quero ir embora sem fazer o que Deus me incumbiu de fazer nessa terra. Eu não quero ir antes do tempo, de forma nenhuma. Eu quero ir no tempo certo. Mas que a vontade é de ir, é. Oh, meu Deus. Então você entra num avião e não tem problema. Se o avião cair, se eu me der tempo de levantar e falar assim, gente, fala em nome de Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Que eu tenha tempo de fazer isso e pelo menos levar embora comigo aqueles passageiros ali. Mas medo? Não, medo não. Ai, meu Deus, o que vai ser? E se eu deixar? E se eu não completar meu trabalho? Não, tem medo nenhum, porque Deus tem o governo de todas as coisas. Eu fico imaginando, meu Senhor, já pensou quando, tum, do nada assim, onde eu estou? No céu? Cadê Jesus? Já pensou você encontrar pessoalmente, se encontrar pessoalmente com Jesus? Já pensou que estar na eternidade com Deus não é para estar livre dessa terra, não, irmão? É para desfrutar de tudo que existe no reino por toda a eternidade. Ah, Senhor. Mas o que me assegura que eu vou viver esta realidade do reino na eternidade é vivê-lo aqui. Viver o reino aqui. Não é só levantar a mão e se converter e passar a ser crente. É realmente ter o governo de Jesus sobre nós. Senhor, eu quero uma mudança a cada dia na minha vida, de buscar o teu reino em primeiro lugar, porque eu quero viver o teu reino por toda a eternidade. E o crescimento no ministério, o crescimento da nossa vida, o crescimento da nossa visão para o cumprimento do ministério é fundamental, é vital. Porque ele é a fonte de todas as coisas. E eu quero essa mudança. Só o Espírito Santo pode operar essa mudança na minha mente. Eu quero essa mudança, Senhor. Você pode dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero essa mudança na minha vida todos os dias. Eu quero, Senhor, eu quero o Senhor me ampliando a visão todos os dias. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor todos os dias. Eu quero aumentar o meu amor por Ti todos os dias. Eu quero aumentar o meu relacionamento normal, natural, informal, gostoso, de amigo, de companheiro, de confidente. Eu quero aumentar meu relacionamento com o Senhor assim todos os dias. Eu quero conversar com o Senhor mais do que eu converso com as pessoas dessa terra. Senhor, durante um dia eu quero conversar com o Teu Espírito Santo mais do que eu converso com as pessoas da terra. Eu quero que isso seja uma coisa normal da minha vida, Senhor. Eu quero o Senhor em primeiro lugar. E eu quero ouvir a Tua voz. Nós já vimos que algumas sementes, elas por si só, fazem brotar, fazem nascer algumas coisas essenciais para a nossa vida nessa terra. E de uma forma específica para a nossa vida ministerial. Vimos que ter a visão é essencial. E já temos uma semente que nos ajuda a ter a visão. O nosso ministério aqui é o ministério da reconciliação. Porque o Senhor convida a todos que se reconciliem com Deus através de Jesus. E quem prega esta mensagem e quem leva as pessoas a reconciliar-se com Deus através de Jesus somos nós. Está escrito isso na palavra. Nós já estudamos isso. O Senhor nos constituiu como embaixadores dele nessa terra. Você é um embaixador de Cristo nesta cidade. Você é uma autoridade de Deus nesta cidade. E você, como vimos alguns testemunhos aqui, você não vai ficar calado mais. Você não vai ficar assim, ai, minha vidinha. Você vai ousadamente ter experiências de ser alguém que interfere na vida de outras pessoas e que conduz outras vidas a Jesus Cristo. Esse é o ministério. Vimos que ter a visão do que Deus tem para nós envolve também olhar para os dons, talentos e recursos que Deus já nos deu. Qualquer que seja o nosso tempo, qualquer que seja a nossa idade, qualquer que seja a nossa condição, o Senhor pode nos usar poderosamente. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Elias estava assim, olha, na máxima animação e vigor de uma vitória, e ele correu e enfrentou lá Jezabel, e ele acabou indo para uma caverna, e o texto nos dá a entender claramente que ele estava deprimido naquela caverna. Uma opressão, uma batalha espiritual. E Deus chegou perto de Elias, e Elias começou a falar assim: olha como é que eu estou. Ninguém mais. Elias, faz o seguinte, levanta e vai fazer a minha obra ali. Deus não deu trela para Elias com aquele choramingo, com aquela coisa toda. Elias, levanta, corre, tem muita coisa para fazer. Vamos. O inimigo quer que a gente realmente fique a vida lamentando as coisas, arrastando a vida. Não, eu sou um ministro do Senhor, eu tenho coisa mais importante para fazer, vou me levantar e vou embora. E o Senhor vai prover todas as coisas. Eu tenho essa visão. Se eu tenho a visão de Deus, eu vou falar essa visão, eu vou proclamar essa visão. Acerca de qualquer assunto da minha vida pessoal, conjugal, familiar, eu vou profetizar, eu vou proclamar. E o povo que tem uma palavra profética sobre si é um povo que não se corrompe, que prospera. E eu prosperarei debaixo da palavra profética que vai sair da minha própria boca. Como assim? Eu sei o que está escrito. Já foi me dado, escrito, tudo que Deus tem de decreto eterno. E eu vou proclamar isso. Qualquer que seja o problema, o assunto, eu vou buscar o que está escrito na Bíblia sobre aquela questão. E eu vou buscar do Senhor, eu vou proclamar, eu vou avançar. E uma ilustração que o Senhor me deu e sempre eu uso é a do shopping. É possível que vocês não tenham aqui nessa cidade uma porta como a porta do shopping. Mas é possível que você já tenha ido a um shopping. E o que é que você tem que fazer para entrar na porta de um shopping? Ela sempre está aberta ou sempre está fechada? Sempre está fechada. A porta do shopping sempre está fechada. E se você não sabe das coisas, você vai olhar de longe e vai falar assim: ah, está fechado. Você já sabe o que eu vou dizer, não sabe? Se você avançar, o que vai acontecer? Não havia tecnologia nos dias de Moisés, mas aconteceu a mesma coisa, o povo avançou e o mar se abriu. E é literalmente assim que vai acontecer com todas as coisas da nossa vida, todas as coisas, todas as coisas. Persevera, não é isso, irmão? Persevera, vai se abrir, vai, a porta vai se abrir. As coisas vão acontecer, persevera, vai se abrir. Avança, eu tenho o Senhor. O Senhor está ao meu lado. O Senhor já fez o que Ele precisava fazer. O Senhor já entregou a palavra de autoridade nas minhas mãos. Então eu vou avançar. Eu tenho uma visão, eu vou proclamar e eu vou avançar. Porque o Senhor tem algo para a minha vida, através da minha vida nesta cidade. E eu queria falar um pouquinho nessa noite, irmão, sobre o propósito eterno de Cristo. Esta frase por si só, ela tem um valor inestimável, o propósito eterno de Cristo. Se é um propósito, é um alvo, é uma decisão, é uma definição, é uma busca, é um rumo. Se é eterno, é imutável. Deus não varia nele. Ah, mudei de ideia. Não, o propósito é eterno. E qual é o propósito eterno de Cristo? Leia comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 26. O primeiro entendimento que eu e você precisamos ter e selar no nosso coração e cravar no nosso coração diz respeito à imagem. Fale comigo, imagem. Imagem. Essa palavra, ela é central, ela é importante. Imagem. No Evangelho, melhor. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós lemos: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Todos sabemos disso. Não precisamos discutir, não precisamos estudar isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Talvez o que muita gente não tenha pensado ainda ou avaliado ainda, que Deus não nos fez a imagem e semelhança com um rosto parecido. Porque esse rosto, que faz parte dessa carcaça, que está envelhecendo, que está se enchendo de rugas, de cabelo branco, e vai morrer, vai para o pó, esse corpo não sou eu. Eu uso esse corpo. Ele faz parte do meu ser, mas eu não sou um corpo. Eu habito em um corpo. Eu sou um ser espiritual que estou temporariamente dentro dessa carcaça, deste corpo. Então Deus não nos fez a imagem e semelhança dele porque ele tem a nossa cara. Deus nos fez a imagem e semelhança dele porque ele é um ser espiritual, assim como eu e você somos um ser espiritual. Agora, o nosso ser espiritual tem características, assim como Deus tem características. E ele criou o homem semelhante a ele em vários aspectos, como, por exemplo, santidade. É uma característica, é um detalhe da natureza espiritual do homem criado por Deus. Santo, puro, sem defeito, sem pecado. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, por exemplo, como alguém que discerne e tem plena sabedoria de todas as coisas. Então Deus virou para Adão e disse assim: Adão, vou te dar um brinquedo. Você vai dar nome a todos os animais. Olha o que Adão fez com a sua capacidade semelhante à de Deus. Ele saiu nomeando o elefante, e até hoje ele chama elefante. Quem deu o nome de elefante ao elefante? Adão. Em qualquer lugar do mundo, o idioma vai variar, mas o nome é elefante. Leão. Formiga. Que coisa engraçada. Você chama os animais por um nome que quem deu foi Adão. Que capacidade. Inúmeras outras características. Uma delas, a fala. A fala é uma característica do nosso espírito. É uma capacidade física, biológica, mas é uma característica do nosso espírito. O nosso espírito é que se comunica, que constrói com palavras, assim como Deus se comunica e constrói com palavras. E nós podemos ir para uma lista infinita de características que Deus colocou no homem à sua imagem e semelhança. E quando o homem pecou, Adão e Eva, eles foram separados, o espírito morreu, o espírito foi quebrado na plena comunhão com Deus. Adão e Eva fisicamente não morreram de imediato, mas o seu corpo também começou a experimentar morte. Mas eles morreram instantaneamente no espírito. Agora, veja o que diz Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, o que está escrito na sua Bíblia? Qual a diferença desse versículo para o anterior? Você acha que esse detalhe está aí por acaso? Você já tinha visto esse detalhe? Você já tinha percebido ou valorizado esse detalhe? Não tem uma palavra, um tio, uma vírgula, que possa ser ignorado no texto bíblico. Não tem nenhuma frase, nenhuma expressão enchendo linguiça. Tudo que está escrito foi escrito de forma perfeita para revelar todo o projeto eterno de Deus. Por isso a Bíblia é sagrada. Então, primeiro, o Senhor deixa claro, olha, você não vai, vai ler se não quiser, mas está aí para você ler, filho. Eu fiz você a minha imagem e semelhança. Mas Adão, depois do pecado, passou a gerar filhos à imagem de quem? Dele. E o propósito eterno de Deus começa aqui. Eu vou enviar o meu filho Jesus à terra. Ele vai morrer na cruz para revelar o meu amor. Ao mesmo tempo, ele vai estar cumprindo um requisito, uma exigência da justiça. Eu não posso tomar o homem das mãos do diabo. Eu preciso pagar o que o homem deve ao diabo. Então, ele enviou Jesus, seu filho, pagou o que eu e você devíamos a Satanás, e agora ele pode nos resgatar do império das trevas, das mãos de Satanás, e ele pode começar o que ele realmente tinha e tem em mente, ainda que nessa terra, restaurar cada um de nós à imagem e semelhança dele novamente. Então, em Romanos, nós lemos exatamente isso. Leia comigo capítulo 8 de Romanos. Não é só salvação. Não é só ir para o céu. O propósito eterno de Deus implica em restaurar em mim e em você as características que nos tornam de novo semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Por isso a Bíblia toda usa a expressão discípulo de Jesus. Um discípulo é uma pessoa que vai se tornando cada vez mais parecido com o seu mestre. A vida cristã não é uma vida de atividades da igreja. A vida cristã é uma vida que implica em um processo de santificação, que não é ler mais ou estudar mais ou ter dons, mas é nos tornarmos de novo semelhantes a Jesus. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, mas a partir de Adão, depois do pecado, todo ser humano nasceu à imagem e semelhança do homem. Então nós podemos ser salvos, mas as nossas características ainda são terrenas. E o processo de santificação é para nos transformar cada dia mais em alguém parecido de novo com Jesus. Em Romanos, Paulo escreve, começa no versículo 8, dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que nasceu e ainda é semelhante ao homem é semelhante à natureza carnal. Busca prioritariamente as coisas carnais, ainda que seja crente. É uma pessoa que está sempre pensando, raciocinando, sentindo, fazendo, buscando de forma carnal, porque nós fomos agora, nascemos separados de Cristo, em pecado, separados da comunhão e da glória do Senhor, precisamos dele e nascemos segundo a semelhança, a imagem de quem? De Adão. E a nossa tendência é seguir a natureza de Adão, carnal. E essa é uma luta intensa. Porque a inclinação da carne é morte, verso 6, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para eu me inclinar ao Espírito novamente, eu preciso resgatar em mim, ou ter resgatado em mim, a semelhança de Deus. E eu começo a resgatar na minha vida a semelhança a Deus pelo novo nascimento em Cristo Jesus, quando eu começo a permitir que Ele governe a minha vida, reine sobre mim. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pastor, com toda a teologia, ou o profeta ungido, ou aquela irmã de oração ungida, mas que processa mais na carne do que no espírito, não agrada a Deus. Por isso que Jesus diz assim, olha, muitos virão e dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e eu vos direi, não vos conheço. E é possível que nós estejamos o tempo todo envolvido em coisas que a gente chama de Deus, mas na verdade são da carne. Expectativas, ideias. Quero o crescimento da igreja. De repente isso é só da carne. Quero que aconteça isso, quero um evento, quero aquilo outro, quero... De repente é só da carne. E o que é que Paulo diz? Que eu preciso de uma espada penetrante, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que vai e divide a alma do espírito, para eu não misturar as coisas. Para eu discernir mesmo o que é da carne e o que é do espírito. E hoje, irmão, em termos de ministério, nós vamos encontrar uma infinidade de coisas, de opções, de recursos, e que na verdade são só da carne. Se você pegar o mundo gospel da música, você vai encontrar, talvez, eu não posso afirmar, eu não quero afirmar, mas é possível que você encontre, talvez, a maior parte só de coisas da carne. No máximo das emoções. E quando nós estamos num seminário de crescimento ministerial, nós não podemos pensar num crescimento ministerial inclinado para a carne. Coisas físicas, eventos, realizações, conquistas, apenas carnais. E você não precisa nem pensar nessa expressão como assim, pecaminosa. Não, carnal no que diz respeito à natural da terra, segundo, semelhante a Adão. Mas é possível que eu, por mais que me ache santo, esteja caminhando numa direção carnal. Por quê? Porque eu nasci em pecado. E a minha natureza carnal, segundo o que Paulo diz, está grudada em mim. Sabe qual é a expressão de Paulo? Quem poderá me livrar desse corpo de morte? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu estou fazendo. Porque essa natureza está em mim. Então eu tenho duas naturezas. Eu tenho esse ser espiritual que nasceu em Cristo Jesus e que guerreia para vencer. E eu tenho essa natureza pecaminosa, esse velho Adão, essa natureza carnal que continua grudada aqui em mim e que fica insistindo e que a única solução é mandá-la para a cruz. Então é possível que com toda boa intenção eu esteja buscando algo ministerial que seja da carne. Agora, Paulo vem e traz uma palavra. Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E Paulo deixa um parâmetro muito claro. O Espírito de Deus habita em você? O que é que garante a mim que o Espírito de Deus habita em mim? O novo nascimento. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Antes eu vivia assim, agora eu não vivo mais. Antes eu pensava assim, agora eu não penso mais. Antes eu buscava isso, agora eu não busco mais. Antes as minhas coisas eram carnais, agora as minhas buscas são espirituais. Eu nasci de novo, então o Espírito Santo habita dentro de mim, portanto eu posso me inclinar para as coisas do Espírito. O texto continua, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, verso 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, presta atenção que no texto o apóstolo Paulo já deixou claro que, na verdade, quem está dentro de nós é o mesmo Espírito que fez algo do tipo, ressuscitou Jesus. Você consegue mensurar o poder que está dentro de nós? Se nascemos de novo, sabe quem habita dentro de mim? E vai para minha casa, e vai para o meu quarto, e vai para o meu banheiro, e vai para onde eu andar, quem habita dentro de mim, enquanto eu estou lamuriando, enquanto eu estou pecando, enquanto eu estou animado, enquanto eu estou desanimado, enquanto eu estou fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, quem habita dentro de mim? Qual o Espírito? O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo naquele dia, lá no Calvário, lá no túmulo. O mesmo Espírito. Imagina você assistindo a ressurreição de Jesus. Meu Deus do céu! O mesmo Espírito que fez aquilo mora dentro de você. Oh, legal. Amém, glória a Deus. Nós não alcançamos isso, irmão, porque a nossa natureza carnal ainda nos agarra, ainda nos mantém assim, até mesmo com a mente, a mentalidade tão limitadinha, porque se a gente enxergasse isso, nós agora explodiríamos, não num grito de aleluia só isso, mas em manifestações do Espírito Santo. Nós estamos limitados ainda demais. Mas podemos dizer, Senhor, eu quero romper com isso, porque o ministério que eu quero não é um ministério carnal, é um ministério espiritual. Eu quero, eu preciso operar coisas terrenas, mas no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Cristo e ressuscitou a Cristo habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu posso acrescentar um versículo aqui sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma heresia. Aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, possivelmente não é filho de Deus, ainda que seja evangélico. Então chegamos num ponto central desta palavra nesta noite. Para eu e você andarmos nessa terra como ministros de Deus, tendo um ministério do reino de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, e de vez em quando eu cito esse exemplo, talvez você já tenha ouvido aí na internet, eu estava viajando com a minha esposa, nós gostamos de vez em quando pegar um carro e a gente vê um país e a gente sai com um mapa sem rumo, vamos conhecendo os lugares. E nós estávamos num determinado lugar, num país, e devia ser lá pelas 4 horas da tarde, e a minha esposa estava do meu lado com um mapa. Naquela época ainda não existia GPS, não tinha esses recursos nenhum, era um mapa grande, e ela falou assim, você vai ter que entrar na próxima saída aí, olha, é a saída 31, você tem que entrar nessa saída aí. E aí tem lá a placa enorme, saída 31, e mostra quais são as cidades que você... E aí ela falou assim, é esse lugar que você tem que entrar. E aí eu fui diminuindo a velocidade, mas eu estava numa dúvida e eu passei direto. Aí ela falou assim, mas por que você não entrou? Eu disse, não, eu acho que... Não sei, vamos ver. Foi escurecendo. Passaram-se 2 horas... E eu não achava lugar nenhum. Eu gastei mais de 2 horas para voltar no mesmo lugar e ter que fazer aquilo que o mapa tinha dito que era para fazer. Por que você não confiou? Eu confiei, amor. Por que você não acreditou no mapa? Eu acreditei, irmão. Não confiou, nem acreditou coisa nenhuma. Porque se você tivesse confiado e acreditado, você teria seguido. O Espírito Santo é o mapa perfeito, tem o mapa perfeito, tem o plano certo, tem o conselho certo, tem a direção certa. E se eu não ouço o Espírito Santo para todas as coisas da minha vida, eu vou ter que dar muita volta. E ao dar muita volta, eu vou ficar cansado, desanimado. E eu ainda vou dizer: Deus, o Senhor é brincadeira. Eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor, nada acontece, eu não chego a lugar nenhum, as coisas não acontecem, meu Deus. É isso que nós fazemos. E a única coisa que a gente precisa discernir é: eu não fui guiado pelo Espírito Santo. E aí eu posso dizer: o Senhor não me guiou. Ele vai falar assim: eu moro dentro de você? Você que não me ouviu. Ou então eu vou dizer a ele: o Senhor não me guiou. E ele vai falar assim: claro, eu não posso habitar em você. Você não nasceu de novo. O seu espírito está morto. Então eu e você temos um desafio. Senhor, eu quero ir para a tua presença. Primeiro, eu quero ter absoluta certeza que eu nasci de novo. Nasci de novo. Pode subir o avião. Pode subir o avião. Ih, mas balançou. Ih, meu Deus, as máscaras caíram. Ih, a asa quebrou. Não tem problema. Eu só vou morrer no dia que o Senhor me quiser lá em cima. Agora, enquanto Ele me quiser aqui embaixo, não tem avião que cai, não tem problema, não tem estrada, não tem nada. Eu posso andar seguro, porque Ele que está no governo da minha vida. Eu não tenho que temer. E no dia que for, vai ser maravilhoso. Eu vou abrir os olhos, não sei se abre olhos, mas eu vou abrir os olhos e vou assim: uau, Jesus! E você pode ter certeza. Seu marido vai ficar aqui chorando, lamentando, mas você vai estar no bem bom e não vai querer ninguém te chame de volta. Meu, e você nem vai lembrar mais disso aqui, vai ficar lembrando: ai, que vai ser, Deus, eu estou aqui, mas estou tão aflita, Jesus, aqui está bom, mas estou aflito, cala meu marido, coitado, está desesperado, meu Deus, tem uma mulher feia rondando ele lá, olha lá, está querendo, meu Deus, não pense. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você ama a ideia de ir para Jesus. Você está seguro da sua salvação. Você não tem medo da morte, medo de nada. E muito mais importante, se o Espírito Santo habita em você, Ele fala com você. Assim, eu nunca ouvi, eu tenho certeza mesmo, mas eu nunca ouvi. Então você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque os filhos são guiados. Versículo 18, versículo 17. E os filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições dessa vida são nada perto do que eu sei quem eu sou para Deus. Perto do que eu sei que eu tenho para fazer para Deus. Perto do que eu sei que é a minha identidade diante de Cristo. Essas aflições não são nada perto do que eu tenho para fazer. Perto da visão que Deus me deu. Perto da fé que Deus me deu. Olha, isso eu vou tirar de letra. É problema amanhã? É problema. O negócio é feio. Amanhã eu vou enfrentar isso e vou tirar de letra. Porque eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que eu penso, que eu peço. Eu vou tranquilo. O Espírito Santo habita dentro de mim. E Ele vai me guiar. Versículo 18, eu tenho que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda a ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. A cidade de Conselheiro Pena aguarda a ardente, com ardente expectativa, a revelação dos que são guiados pelo Espírito Santo. Você acha que o prefeito sabe o que fazer nessa cidade, irmão? Eu não o conheço, ele pode ser um homem muito capacitado, mas ele precisa de Jesus, ele precisa do Espírito Santo, e ainda que ele não tenha o Espírito Santo, a igreja na cidade pode trazer o Espírito Santo para o governo dessa cidade. A igreja não precisa nem trazer um candidato, tem que trazer candidato, não? Ah, temos um candidato evangélico, não precisa não. Agora, a igreja só precisa trazer o governo do Espírito Santo. Muda tudo, irmão, os juízes, os corruptos, a igreja, o Espírito Santo está em nós. E toda essa criação, até a natureza, os homens, a cidade, o governo, as mães, os filhos, as crianças, todo mundo não sabe dizer isso, mas tem uma ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus que estão nessa noite, nesse auditório, dizendo: eu quero cumprir o ministério que Deus tem para a minha vida, porque fui eu que fui chamado para ser um reconciliador dessas vidas com Deus. E eu sou guiado pelo Espírito Santo, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deste mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, pode o mundo cair, irmão. Eu sei sim, primeira coisa, calma aí, assossega, baixa os ânimos. Mas olha o que aconteceu. Calma, está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está no governo da minha vida, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu preciso aquietar para ouvi-lo. O que fazer, como resolver? Ai, pastor, mas eu não sou assim, não, eu sou tão... Ai, que medo. Pois o Espírito Santo pode te dar condições de vencer o medo, porque onde habita o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E quem é que faz isso? O Espírito Santo, que habita dentro de nós, e que é possível que esteja aí caladinho, amarrado, amordaçado dentro de você, porque você, na sua angústia, na sua ansiedade, você sai desesperado fazendo qualquer coisa, e lá na frente você: pastor, me ajuda, eu fiz uma besteira, pastor, não devia ter falado, pastor. Agora você vem pedir ajuda, né? Devia ter primeiro parado: Espírito Santo que habita dentro de mim, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu decido? O mundo está acabando, eu preciso aqui, esse tempinho aqui, ó. Daqui a pouquinho a bomba explode aqui dentro também. Mas me fala, o que eu tenho que fazer? Porque o Espírito Santo guia os que são filhos. Essa é uma verdade do Senhor, irmão. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Diga comigo: os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Voltou a palavra imagem de novo? Você tinha esquecido a palavra imagem? Você nem se lembrava mais que o centro que nós começamos lá, a palavra principal era o quê? Então agora o Senhor Jesus vem assim: olha, meu Pai criou vocês a imagem dele. Mas a partir de Adão, depois do pecado, todos vocês nasceram semelhantes a Adão, tendentes às coisas carnais. Mas se mesmo, verdadeiramente, vocês foram ressurretos em Cristo Jesus, nasceram de novo, o Espírito Santo habita em vocês. E sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai restaurar cada um de vocês para serem conforme a imagem de Jesus novamente. Sabe o marido nervosinho? Aqui não tem, não? Tem, não? Depois eu vou trazer de Belo Horizonte um marido nervosinho para vocês descobrirem o que é marido nervosinho. Lá tem. Sabe o que é uma mulher estressada? Ninguém falou se sabe, que sabe. Então não deve ter aqui, eu acho que não tem aqui, não. Eu vou ter que trazer de Belo Horizonte. Eu vou trazer de Belo Horizonte. Sabe alguém inseguro? Não sei se eu vou, se eu não vou. Não sei se eu faço, se eu não faço. Ai, meu Deus, ai, sabe alguém inseguro? Você acha que ele é semelhante a quem? A Adão ou a Jesus? Sabe alguém que não pode ver um convitezinho do pecado que já está lá? No... Ai, meu Deus do céu. Semelhante a quem? Você já viu alguém lá na igreja que falou assim, não é possível, você está brincando. Ele fez isso? Fez. Ela fez aquilo? Fez. Não estou acreditando. Ai, meu Deus do céu. Gente, como pode? Eu não faria nunca isso. Nós nos admiramos das pessoas que se inclinam para a carne e tomam decisões segundo a carne, sem nos lembrarmos de que todos nós temos uma natureza carnal, convidando 24 horas por dia a gente a se inclinar para a carne, porque nós somos semelhantes a Adão. Mas Jesus um dia entrou na nossa vida e transformou nossa vida para que a gente seja trabalhado e sejamos de novo a imagem e semelhança dele. Esse é o projeto de Deus com a vida, com a igreja, com o ministério. Você acha que Deus está querendo mais CDs, mais DVDs? Você acha que Deus está preocupado assim, puxa, podia ter uma catedral em Conselho Pena, qual igreja vai construir uma catedral em Conselho Pena? Você acha que Deus está preocupado que você tenha um templo maior? Que você tenha não sei quantas vidas, quantas células, quantas... Você acha que Deus está preocupado que você, oh, agora, trouxe um convidado importante, fez uma série de conferências que bombou na internet? Você acha que Deus está preocupado com qualquer uma dessas coisas? Não, irmão. Isso são coisas nossas, na maioria das vezes, nem são ferramentas espirituais, são carnais mesmo. O que é que Deus está preocupado? Eu quero que você seja restaurado à imagem e semelhança do meu filho. Eu tenho uma teoria minha, que facilmente pode ser confundida como heresia, mas eu espero que você não confunda com heresia, é só uma teoria minha. Eu acho que na porta do céu, o Senhor vai ter alguns anjos que ficam olhando para a nossa fisionomia. E eles vão olhar assim para mim e falar assim, está meio estranho esse, não está? Tá, fica aqui de lado. Eu tenho dois irmãos que são gêmeos entre si e que são muito parecidos comigo. Então, na época da adolescência, de vez em quando eu voltava para a escola, voltava da escola, eu via alguém me encarando no ônibus. E eu já falei assim, porque os meus dois irmãos eram muito bagunceiros. Então é possível que eles estivessem me confundindo com os dois irmãos. Assim como eles também são confundidos comigo. Então um irmão meu falou assim, ó, eu fui em tal lugar, ele falou assim, pastor Sóstenes. Eu fiquei calado, fiquei quieto. Ele falou assim, olha lá o que você vai fazer em meu nome, rapaz. Não tem dúvida, são meus irmãos. Se eles aparecerem na porta, você é irmão do Sóstenes? Sou. Eu acho que esses anjos vão fazer isso. Ó, você é igualzinho Jesus. Pode entrar, a casa é sua. E o anjo X, esse aí não está muito parecido, não está? É, ele está meio esquisito, o queixo não está muito... A língua está grande demais, eu acho que... Irmão, é uma grande brincadeira, mas tem um fundo de verdade. O que Deus quer de nós é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E quando você lê em Isaías, capítulo 11 de Isaías, o Senhor diz assim, e o Espírito do Senhor virá sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor virá sobre Jesus e o encherá do Espírito de sabedoria, de conselho, de prudência. O Espírito do Senhor fará algo dentro de Jesus. Se foi assim com Jesus, é para ser comigo. Vai te dar discernimento para os detalhes da sua empresa, para os detalhes da sua vida profissional, para os detalhes da criação de filhos, para os detalhes do seu emprego, do seu dinheiro, do seu casamento, do seu dia a dia, para os detalhes de tudo que nós vamos fazer. O Espírito Santo vai nos dar direcionamento, porque ele fez isso com Jesus, e se é para eu ficar cada dia mais parecido com Jesus, é para acontecer isso comigo também. Então a vida ministerial é para ser guiada absolutamente pelo Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando eu vou me tornando cada dia mais parecido com Jesus, que era absolutamente guiado pelo Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Eu quero andar no Espírito. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero, Senhor.